Fabião fora. Romeu 50, 1935, até o regresso, Romeu. 1935, até o regresso. Controle, muito bom dia. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Papapapá, Mike Juliette Romeu. 500 pés, litoral. 500 pés, linha do litoral, Romeu. O Mike Juliette Romeu está assinado 01115. Desculpe, senhora, não entendi. O Mike Juliette Romeu está assinado código 01115. Afirmativo. Gente. Bom dia, algum no 605. Tem informação quilo. Posição 03, autorização no Galeão. 605, sente um minuto, cópia Galeão. 05. Fala gol no 715, posição 04, para pushback Panamá. No 715, autorizado, chambrei este táxi. Exato, para táxi no 715. No 804, chame Recife, 1288, alterna 133-25. 288-332-804, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, alterna 3517, está ciente da informação quilo, posição 07, gate 07 para autorização Brasília. Um minuto, corda 3597. Aguardando para a costa, 3597. Oi, gol no 607, quanto espera a próxima aqui? No 607, alinha e mantém o chão zero. Alinha e mantém o 0, agora no 607. Lima, Kilo, Zulu, Pátio 3. Pátio 5, Pátio 3, confirme. 857, após conforme a rota do plano, subida da EL, transição LED, após o fixo PDEV, curva direita após a decolagem. 5034 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 360, Galeão, UP, UISC 50, BDEV. UP Novembro 857, conforme o plano. Dael, saída, curva direita após a decolagem. Dael, Leda, PDF. 5034, 10935, o gol 1605. 605, atejamento correto, chama para puxa acionar. Vai chamar o 1605. Então 3597, pronto para cópia. Pronto para cópia, então 3597. Autorizado Brasília, nível de voo 340, via Pesulu no 7, subida gole transição ofito, curva direita após a decolagem, 5034 é o código, 1935 é o controle. 1735, reporte no Taxi Lima. Brasília, nível 340, decola da 10, curva direita, saída gole transição ofito, transponder. 5034, controle após em 19.35. Outra 3517. Então 3517, só correção no transponder 5054. 5054 para o seu 3517. Agora correto, chama de posicionar. Chama lá 3517. Solo gol 9705 para táxi, PAB 163, alterna Campinas, autonomia 4 horas. Só confirmando 163 a bordo? Afirma. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Índia Alfa, ponto de espera, chame 18.6, 7.5. Total 9990, bom dia, reporte visual com campo no 40 graus, 5 nós, ajuste 1012. Copiado, ajuste 1012, minha bacana está. No 607 ao 55, 1935, uma boa viagem. 1935, bom dia, obrigado, senhor. Estacionamento. 597, me confirme o portão. 07. No 07, autorizado, chama para iniciar táxi. Autorizado, chamará para o taxista 3517. 360 na Dael, vou no 607. Autorizado da El, então, voo no 607. Marque Juliette Romeu, está presente, autorizado sobre o voo na Avenida Paralela, mantendo no máximo o Kennedy Space. Ok, autorizado, está presente, ingresso na Avenida Paralela, mantendo no máximo 500 pés, Romeu. Copiado, livre, pouso. Ajuste 12, total 990. Salvador, vou no 705, mantendo ponto espera, ponto no 0. Seguinte, no 705, mando 100, meu ponto espera. Mantém. Gema. Salvador, o gol 897 para puxa acionamento, posição 9. 897, seguinte, mantém a posição. 597. 597, confirma o estimado para iniciar o pushback? Já vai iniciar, tá 3597, em coordenação aqui com o sol. Posto aéreo 7108, está na hotel para o cruzamento. Gente, Força Aérea 7108, está autorizado o cruzamento via Delta, depois prossegue o táxi via Alfa. Ponto de espera, chame 2186. Delta Alfa, ponto de espera, 118-6, 7108. Sala 99-10 no sala 58, agora 1219. Sala 219, já tá na taxa. Salvador, bom dia. Total 9910, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Quilo 73, total 9910. No 7-5, decolagem autorizada, pista no 0, no 30 graus, 5 nós. 3 decolagem no 0, no 7-5. 6605, puxa bem estacionamento, 03. 605, autorizado, chama para início de táxi. Tá por início, 605. Voo 9715, decolado para 3.000 agora. Voo 9715, contato radar, para o 360, saída Gole. 360, saída Gole, afirma que já está curvando a direita de aproximação. Controle Salvador, bom dia, TAM 3859, informação Filo, passou 210 para o 140. TAM 3859, acena identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4.000 pés, o ajuste 1012, TAM 3859. 4.012, chegada bom, seu TAM 3859. Sete, 3 horas e 45 de autonomia, 160, bordo alternando com fim. Taxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 2186. Taxi via Juliette Alfa, ponto de espera, 786, tá 3517. Lima Kilo Zulu, tá autorizado até o PAT 3, fica atento ao Airbus da TAM à frente. America 980, is confident, clear, bom for arrival, descent flight level 050. Voo 897, puxa, aciona portão 9, chama para início de táxi. Chama para início de táxi, voo 897. Então 3153, é o solo, prossiga, para compra galeão? Dentro em breve, a senhora já tem autorização, caso contrário, gostaria de tentar coordenar o 36120. Eu já tenho autorização, mas eu já coordeno o 360, senhor, aguarde um minutinho. Gente, obrigado. Vai retornar para o pátio militar? Eu faço backtrack e pátio militar autorizado, 7108. Still want 250 or not, American 980. Roger, 250, American 980. No 605, bom, 102 no POV, alterna Campinas com 3 horas e 30 para o táxi. Gente, o 7108. O gol no 605. O 605, táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame 2186. Índia Alfa, ponto de espera, 2186, no 605. 4 graus, 10 nós. Além decola, pista no 0, TAM 3517. Confirma o vento para o TAM 3517? 150 graus com 7 nós. Sente. Sente, o TAM 3859 ao reduzir 250, mantenha. No momento é o número 1 na aproximação. Sente, o 3859. dia, voo no 605, ponto espera da 10. Gente, no 605, após a rolagem do TAM, sua frente ali mantém. Após a rolagem do TAM, ali mantém, no 605. 59 teria condições de voaduna? Afirmativo. Gente, então está autorizado a pôr de duna para o TAM 3859. Ele está voando duna, o TAM 3859. TAM 3153, autorizado Galeão, nível 360 via Upper Whiskey 50, a PEP deve, a partir de então Upper November 857. Decola pista 10, Dael, Leda, confirma curva direita, 5062 no transponder e controle de saída em 10935, TAM 3153. TAM 3153 está confirmando a saída, Dael, transição Leda, após o fixo Bidev. Confirmo, Dael, Leda, com curva pela direita, Bidev. TAM 3153, cotejamento correto, chama para puxa acionada. 3153 informará a posição 01. Salvador, gol 1897 para o táxi, com 139 a bordo, autonomia de 3 horas e 12 minutos. Alterna Campinas. Táxi via Juliette e Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, gol 1897. Ao 07 ao 07, 1935, boa viagem. 935, obrigado, boa semana. Por Salvador, muito bom dia, 0357. 03517, contato radar na decolagem, vou para o 340, sai da gole. Para sair da gole, 0357. Roger, heading 230. 230. Roger. O 1715, chame Recife 1288, alterna 13325. Recife 1288, 3525. Decolagem autorizada, 940 graus, 7 nós. Autorizada decolagem, pista 10, no 605. Pés, ajuste 10 na 2. 3.012, TAM 3859. America 980, descend 4,000 feet, Q18102. 3507, pode voar ao fito? Mantenha a saída aguardando coordenação direto com o Recife. Certo, 3507. Nine eight zero, confirme heading. Heading at 215. Do you have conditions to fly pelo position? Looks like you fly direct up C-O-N-F bomb. Papa Echo Lima Oscar. Stand by. Ficou no 4? Nova parte 3. Autorizado, chama pra iniciar táxi. Autorizado, chamará pra iniciar táxi. Ficou no 4. 980, we can go direct payload. Roger. No 605 da Goa, 10, controle 1935, boa viagem. 1935, 1605, bom dia. Salvador, bom dia, no 605. Voo no 605, contato radar, sua para 360, da presente autorizado da EL. Presente da EL, no 605. Controle Salvador, está 3859, aqui em 3000, pode descer para 2000. Autorizado 2000 pés, o TAN 3859, aguardando o último vetor para o localizador. 2000, aguarda vetor, o TAN 3859. TAN 3597, da presente, atualizado pelo Centro Recife, direto ao Fito. Direto ao Fito, TAN 3597. O TAN 3859 tem condições de interceptar localizado nessa proa? Afirmativo. Sente. Então está livre o ILS, o TAN 3859, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, TAN 3859. O TAN 3859, apenas informa um tráfego agora na sua posição de 11 para 12 horas. É um helicóptero efetuando sobrevoo a 500 pés sem interferir na sua aproximação. Assente do tráfego, TAN 3859. Que é o código 1935, é o controle. Autorizando o Rio 5973 para Recife no 310, na Upper Whisky 58. Decola de 10 para a primeira curva esquerda. Transponder 5057, 11935, controle Rio 5973, bom dia. Rio 5973, só estou confirmando a subida para o Caracaju. Para o Caracaju, confirmado. Afirmativo, correto, bom dia, chamo para puxa essa marca. Assim paremos o Rio 5973. Tripe 5514 para táxi, tem 66 a bordo, alterna Salvador com 3h40. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, torre 186, 5514. Agora estabilizado. Complete final, torre 1186, bom pouso, TAN 3859. Torre 1186, obrigado, bom dia, TAN 3859. Gol 1897, vai curva à direita, senhor, para desviar de formação. Fiat, curva à direita e chame controle, 1935, aos 14, 1897. 1935, controle, gol 1897, bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAN 3859, LS 10. Tripe, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera, 5514. TAN 3859, cheque trem, o vento 130 graus, 109, tem livre pouso, puxa 10. Baixar travado, livre pouso, 10, TAN 3859. After payload, descend 2000 feet, American 98 room. Controle Salvador, bom dia, é o gol 1897. Say again. Clear, final, report established on localizer. answer for the final report established on the look lights, American 93. Gol no 897. Afirmativo, bom dia, decolou. 97, contato radar, suba para o 360. 360, gol 1897. Santa 3597, chame Recife 1288, alternou no 3335. 1288 e confirma na secundária? 13325. 13325. Obrigado, bom dia. Bom dia e bom voo, então 3597. Direito 219, o 3859. Alô, Salvador, bom dia, tá 3859, livrou, nós estamos escutando. Autorizado, no 20 graus, 10 9. Primeira decolagem, 10554. American 980 established in there. American 980, call Tower 1, 1806. 18-6, Russia. O Max Juliette Romeo, apenas por informação, aeronave na aproximação, Boeing 757 da América. 80, final, ILS.